3601, Azul Alfa Yankee Hotel. Azul Alfa Yankee Hotel, bom dia, prossiga. Bom dia, está estacionado do site número 3. Gostaria de autorização para giro de motor em marcha lenta e espero o paciente. Tente Alfa X-Wing Hotel, mantendo a escuta, reporta no terra. Autorizado, Alfa Delta Delta Azul. 3 horas e 40. Os 601, autorizado táxi via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-1-8-8, mora de 5, ajuste no 013, Momo. 013, visitante, via parte 1, no Índia, ponto de espera, 0-0-7-6-0-1, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0-0-0. good evening, Europa Zero 83, approaching to now. Alpha 083, good evening. Continue approach, report Hotel Mike, and you're down and after altimeter section 1013. We report the marker, Europa 083 with 1013. Falcon 083, check your landing gear. Pivot to land runway 10, wind 170 degrees, 0 for north, runway right. Thank you. Falcon 083 on the ground at 04. Maintain this frequency, the gate runway by right. Taxi the Alpha, report before taxi unit. First to the right via Alpha, and we'll report before Juliet, Europa 083. Europa 083, approaching Juliet. Europa 083, continue your taxi via Juliet, main apron, gate 10. Juliet apron, gate 10, Europa 083, obrigado. Boa noite. Puno. Oceana 6251, bom dia, Guarulhos, pronto, até. Oceana 6251, autorizado Guarulhos, VP010, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Tael, Leda, Motiva, aciona 5577, controle 119.35. Guarulhos, Rio 360, via para o Zulu 10, Taubaté. Falta 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Máximo. 577 no trânsito. Wander 1193. Posição 05, chamada 6251. 6251, no contagiamento correto, reporta para onde? Boa tarde. Salvador, gol 9063, boa noite. 9063, boa. Chat trem autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 05 nós. Informo, pista úmida, uma olhada. Pouso na 10, gol 9063. 9063, Palmas 18, não me escuta. Libera a direita, segue via Alfa e Juliette, portão 3, a disposição. Alfa Juliette, 3, boa noite, zero. Siga, 9063. Aqui é o transporte aéreo, um animal morto, exatamente, na faixa central. Prato, informa-se entre a Fox e a Eco interferindo na pista, confirma, 9063? É, na parte alta, entre a Eco e a Fox. Prato, 9063. Também que aqui na alça tá cheio de grama, cheio de SOD, ok? Finalzinho aqui da alça. Gente, será informado 9063, graças. 551 no livre Assana, chama agora pro Chivete. Hotel Zulu, bom dia, torcida. Solo, sobre a boca da posição 12, remota do pátio 1, para a posição 2 do pátio 1 também. 20, Mike, Hotel Zulu, mantém escuta guardando. Ok, na sua escuta. Autorizado que estiver, chama a táxi. Mike, Hotel Zulu, autorizado. dado o início do reboque, reporta no través do portão 7. Eu tenho uma aeronave puxando no portão 5. Ok, Mike, eu tô no 6. Is a 501, good morning. Could you confirm the departure time? The 501, we do think to be in 20 minutes ready, so 30 minutes from now, we are ready to go. Stand by, Delta Lima Hotel 501. 6165, autorizando táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, 1182995, ajuste no 04, vovô. Fica